Gospel Hits. Mais um louvor internacional passando aqui no Gospel Hits. Você ouviu Kelly Burton, Hidden in the Field, e antes Tereza Ruas, Segundo Teu Coração. Bem, amados, espero que você tenha recebido aí as bênçãos de Deus do outro lado, onde quer que você esteja, no Brasil ou no exterior, você que nos acompanhou através das ondas sonoras, né? Você que esteve aí na internet ouvindo a gente, obrigado pelo carinho da sua audiência mais uma vez, tá? Que Deus abençoe ricamente o seu coração. O Senhor é fiel e justo para cumprir todas as promessas, para fazer infinitamente mais na sua vida, né? E não se esqueça jamais, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. São as palavras de Cristo Jesus para você aí que precisa de um consolo, precisa de um conforto. O Senhor jamais se afasta de ti, meu amado, é só você se abrir para Deus, né? Ele diz que eis que estarei convosco todos os dias, e você não passará dessa vida até que o Senhor cumpra todos os seus desejos, quer dizer, os desejos de Deus, né? Os propósitos de Deus na sua vida. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. Muito bem, a mensagem para o seu coração, a mensagem bíblica de hoje tem como tema: a salvação é de graça e não barata. A palavra de Deus em Efésios, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo.